André Cedeas, o moral de Iguara. E abaixou, rebolou, que? Já gostou? Abaixou, rebolou, que? Já gostou? Abaixou, rebolou. Gostou? Abaixou, rebolou. Já gostou? Tu joga raba, tu joga raba, bebê. Tu joga raba, tu joga raba pro pai ver. Tu joga raba, tu joga raba, bebê. Tu joga raba, tu joga raba pro pai ver. É poderosa, é atrevida, maravilhosa e bem com a vida. É poderosa, é atrevida, maravilhosa e bem com a vida. E abaixou, rebolou, já gostou? Abaixou, rebolou, já gostou? Abaixou, rebolou, já gostou? Abaixou, rebolou, já gostou? Abaixou, rebolou, já gostou? Abaixou, rebolou. Moro!